Aí, para quem não sabe, nós somos o Charlie Brown lá de Santos, valeu? E quem é da família Charlie Brown, põe a mão pra cima, faz barulho e fortalece. Meu skate, um dia eu cheguei lá. Não sei como se escreve, mas sei como se faz. Minha fé é meu escudo, pra tanto leve traz. Conceito se dissolve no mundo globalizado. Tô na fé, eu tô legal, menos revoltado. Se correram comigo, continuo do meu lado. Eu tenho loucos amigos e não foram comprados. O Brasil é o grande rendo, e embala seu delírio no grande vai e vem. Eu sou cabeça forte, melhor do que ninguém. Muito menos pior, o tempo prova quem é quem. Então vai, vai jogando bom, vai pensando que tá bom, que o dia eu mando a conta. Eu sou bola de snooker, não uísque barato, pra mordida de cobra, tem veneno pra rato. Então vai, vai jogando bom, vai pensando que tá bom. Eu sou bola de snooker, não uísque barato. Eu sempre tirei onda com dinheiro, sem dinheiro. Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro. Sem dinheiro, meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro. Eu vim de Santos, sou Charlie Brown. Olha só, eu não quero conversar. Vou direto até o assunto, eu vou fazer você pirar. Olha só, eu não quero conversar. Aqui quem menos corre voa, aqui não tem machaleta. Aqui só tem cientista, que não existe, nós inventa. Sempre tirei hora com dinheiro, sem dinheiro. Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro. Eu vim de Santos, sou Charlie Brown. Canta aí, porra! Sempre tirei hora com dinheiro, sem dinheiro. Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro. Eu vim de Santos, sou Charlie Brown. Santos, sou Charlie Brown. Para, para, durara, para, durara.